Porto do Havre, 7 de setembro de 1964. Tonzinho querido, estou aqui num quarto de hotel que dá para uma praça, que dá para toda a sua vida. São 10 horas da noite e não se vê viva alma. Meu navio só sai amanhã à tarde e é impossível alguém estar mais triste do que eu. E como sempre, nessas horas, escrevo para você cartas que nunca mando. Deixei Paris para trás com a saudade de um ano de amor. Deixei Paris para trás com a saudade de um ano de amor. Um ano de amor. E pela frente tem o Brasil. Brasil.